o sabor brasileiro na rádio. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim. De reboco, ha, ainda mais quando a gente tá dançando com a danada que a gente gosta dela. O negócio é assim: caboclo vai casar, então ele resolve convidar os companheiros pra ajudar a fazer a casinha dele, e lá na feira ele se desocupa mais cedo e vem esperar os companheiros cá na ponta da rua, naquela bodega onde ele costuma guardar a faca dele. Olá, olá. Olá, olá. Eles vão aparecendo, ele vai fazendo os convites. Pois é, olá, colega. Olá. Vou dar uma casada. Já falei com o padre. Vai ser de hoje a 8 dias. Vou fazer minha casinha amanhã. Estou convidando os amigos para me ajudar. Já encostei o material, cipó, caibro, as varas, o barreiro já está encaminhado. Vou matar um bode, fazer um pirão para a gente almoçar. Se a gente fizer a casa amanhã, se ela ficar pronta, de noite mesmo a gente dança nela, porque é para ir encaicando o chão da sala. Prático, né? Ha! E de noite tá todo mundo lá. E eu, a minha cooperação foi tocar. Mas eu fui recompensado, porque na hora da dança, tô vendo uma mulher diferente lá no meio das outras. Mulher alta, lazarina, morena, duas pulou no cabelo. Quem será aquela? Será a Carolina? Aí eu pedi ao meu primo Arcermo pra tocar uma coisinha. Cheguei perto dessa mulher e meti um piscilone nela. Vai me ser aqui a Carolina? Sabe o que, que ela fez? Acho que sou. Quer dançar mais eu? Pelo cheiro que ela tem. Gente que nunca dançou, Carolina, nesse dia foi dançar, Carolina, só por causa do cheirinho, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina. Andar de pé no chão. aí, minha gente, beleza? O sabor brasileiro na rádio. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Quinta-feira. Agora sim. Muy fuerte, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahí está. Buenas noches, mi gente querida de la audiencia de Radio Roja, muy buenas noches. Y también hoy por Radio Panamericana, hoy está saliendo por las dos radios acá de Radio, por el Valle de Punilla, Radio Roja 90.1, Radio Panamericana 99.3. Estamos saliendo bien, según el técnico. Bueno, tuvimos un problemita bastante importante acá para el arranque del programa. Les cuento que no se prendía el micrófono. Así que estuvimos escuchando música. Escuchamos primero Dominguinhos. Yo voy a volver a pasar el tema y explicar un poquito de qué se trata. El forró, famoso forró de Dominguinhos. También escuchamos Naná con Casa de la Floresta. Y bueno, vamos siguiendo, gente, si viernes, buenas noches, estamos acá por Acuarela. Qué semanita, ¿no? Les cuento que hoy vengo de los incendios acá de la Pampa de Online, de la Río Pintos, ¿no? Como creo que mucha gente supo lo que pasó por acá. Y estuve involucrada también, y hoy estuve hablando con la madre de mi hija y me contó un poco un reporte de todos esos últimos casi 20 días que estuvieron ahí al pie del fuego, ahí presente, para que no se quemara más. Por lo que yo vi hoy, 40 kilómetros de puro negro, cenizas, bastante complicado. Ahora ya está una aguja acá, como antiguamente. Una música de Chico César y Loli Molina, pero tengo un tiempito para seguir hablando con ustedes. Bueno, bastante fea la situación, bastante lo que vengo charlando con mis amigos por el barrio, ¿no? Se viene ahí esa virada mundial, ¿no? A globalización con sus marcas, sus garras acá por esta parte de Córdoba y por muchas, muchas partes del territorio sudamericano. A ver, ¿mejor ahora? ¿Mejor? Ahí va, gente. Música, música para nuestros corazones. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei a que achei me perdi. E quando vi você, me apaixonei. Amara, Zaya, sonhei. Zaya, Zaya, aí engano. Aquarela Brasil na rádio. É o Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar sem essa merda. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, confia em mim. Brasil, Brasil, mostra tu cara. Y ahora se escucha. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, gente querida, buenas noches de nuevo. Estamos acá por Radio Roja, una vez más, en la cuarto programa, mi gente. Ya un mes acá, ¿no? El micrófono y todavía aprendiendo, ¿no? Cada día con su energía, ¿no? Con su manejo. Así venimos, gente, con esas ganas de compartir con ustedes un poco de música brasileña, por lo menos. Siempre puede surgir sorpresas y muchos contenidos, ¿no? Y usted, querendo oyente, ¿quién me está escuchando? Me encantaría recibir un mensaje acá en la pantallita del WhatsApp, la radio. Ahí voy a decir para ustedes, 3548572403. Manda un mensaje para gente, por lo menos... Se está saliendo ahí en su casa, ya es una alegría enorme. Ahí vamos a escuchar un tema que, para quien sabe un poco de portugués, acorda para vida, como despierta, menino, vamos para adelante porque a cosa está picante. Preciso pensar e a cabeça levantar. A paciência vibração positiva, passo firmemente, sonho a fé que vai melhorar. Ei, acorda pra vida, mais um dia que acaba e alguma coisa aí dentro ainda não terminou. Um reggae pra animar, um vinho pra relaxar e pra fugir da vida louca, conversar com já. Um reggae pra animar, um vinho pra relaxar e pra fugir da vida louca, conversar com já. Mas é preciso pensar e a cabeça levantar. A paciência é o dom de ter uma vida plena. O reggae é o que nos motiva, vibração positiva, paz firme, mente sã e a fé que vai melhorar. Acorda pra vida, mais um dia que acaba e alguma coisa aí dentro ainda não terminou. Ei, acorda pra vida, mais um dia que acaba, paz firme, mente sã e a fé que vai melhorar. Navegar es preciso, vivir no lo es. Navegar es preciso, vivir no es preciso. Navegar es preciso, vivir. Acuarela. Aí escutamos, galera, acorda pra vida, acorda pra vida, o que a gente tá fazendo da nossa vida, não? No cotidiano, subindo e baixando o monte, esse queimado, pelo menos foi meu dia hoje, levar minha hijita para sua casa, depois de tanto tempo, estar comigo por o tema dos incêndios aqui em Córdoba, querida audiência, assim é, a vida acá de um brasileiro em Argentina. Un día más de viernes acompañando a ustedes con buena música brasileira, cantores conocidos, cantores no tan conocidos. Y vamos con más, ¿no? Vamos con Chico Buarque, Construção. Pelas alcovas que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas dos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados. Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Que todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. El sabor brasileño en su casa. La alegría no es solo brasilera, no, mi amor. Y ahí está el pandeirinho. Bombo. Que bom, não? Que bom poder escuchar um pouco de música de nosso querido país vecino, Brasil, com todo seu ritmo. E, bueno, gente, me impactou bastante. Les cuento que estou impactado aún com a questão de este ecocidio acá en Córdoba, en las sierras de Córdoba, lo pedacito que vi, que percojo mucho ese camino hace años, donde una exuberancia y una fuerza increíble, ¿no? Y que, bueno, se repite lo que vengo transitando sobre la tierra, ¿no? Mi experiencia por Brasil también fueron por lugares también, que no quedó más nada de árboles. Yo me recuerdo que crecí en un barrio con calles de tierra y que comía frutas directo, ¿no?, de la planta. Ahí, hasta mis 10 años, era tranquilo. Había fuentes de agua alrededor de mi barrio. Yo, infelizmente, cuando voy a pasear por allá, me da mucha tristeza porque todas las calles están asfaltadas, todas las veredas están calzadas, no hay ningún árbol más. Y la gran mayoría de los vecinos no tiene más sus frutales. Y bueno, yo por suerte estoy acá presente y hablando con ustedes, ¿no? Después de un largo viaje. Así que vamos por más, vamos a escuchar ahora Refacienda, ¿no? Y yo creo que usted que está escuchando el programa y de alguna manera es sensible a este momento, a esta música que está llegando a vos, ya es algo. Ya nos quedamos satisfechos porque el mensaje, ¿no?, de amor, de esperanza, sería la bandera mayor de ese programa. Bueno, hablando un poco de ese programa que está en su construcción aún, está ganando fuerza, ganando contenido. Tiene que ver eso, ¿no?, con una nueva, no una, solamente a cultura brasileña, como porque soy brasileño, más poder transmitir una idea de un presente, que a tierra es una sola también, ¿no es cierto? Agroecología habla de esto también, como no hablamos de territorios, si hablamos de hábitats naturales. Y yo adopté acá las sierras por sus viejas montañas a vivir un buen pedazo de mi vida. Como muchos, ¿no? Muchos cumpas adoptaron acá y están criando sus hijos de una manera distinta acá en las sierras. Bueno, galera, sin más palabras, vamos con la música. Gilberto Gil, Refacenda. Bueno, ahí, si você entender un poquito de portugués, ya vamos a preparar las traducciones, mas deixa acontecer, ¿no? Escucha y deja un mensaje llegar más allá que usted no pueda entender literalmente lo que están cantando. Vamos lá, então. Acataremos somos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, Guariroba. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, fazenda toda, Guariroba. Aquarela Brasil na rádio. Brasil, muestra tu cara. Bien aí, ¿no? Que temaço, galera. Que temaço esse de refazenda. Refazendo tudo. Não é fogo que vai queimar as serras da gente, não. A gente sempre vai estar aí, ¿no? Reconstruindo esse futuro, plantando novas árvores, cuidando nosso território. Será que escucho assim? Muito forte, escucho. Mas, bueno, vamos nessa, galera. Vamos seguir com música. Música, música. Vamos com um pouco de rei agora. Já volta. Já vamos escuchar mais linda música brasileira. Vamos que vamos. Isso é coisa, isso é coisa. Seu você gasta tempo e energia ao invés de levar a magia ao irmão seu. Levar a magia ao irmão seu. Oi, onde você vai chegar assim? Onde você vai chegar assim? Oh, oh. Navegar es preciso, vivir no lo es. Navegar es preciso, vivir no es preciso. Navegar es preciso, vivir. Acuarela. Aí vai, gente, seguimos com a tranquilidade da boa música de Brasil. A você que nos escuta, muito boas noites. Isto para vocês, para vocês, é Lenine com paciência. Haja paciência, minha gente, não? Vamos que vamos, essa pandemia não nos vai parar nunca. A vida não para. El sabor brasileño en su casa. La alegría no es solo brasilera, no, mi amor. Então, não? Que linda mensagem de nosso querido Lenine, querido pernambucano, que com sua música e sua poesia nos, opa, nos comunica um montão. Ah, viste que me lembrei, acá o técnico me mandou um mensajito para falar com a música não tão alta, né? Bueno, querida gente, mira, me alegro muito que há oyentes acá que nos levantam a manito, dizem que estão aí acompanhando esse momento radiofônico, me dá muita alegria realmente. Estamos aí como aprendendo, como todos, em cada dia, ¿no? A manejar melhor seus tempos, a organizar-se melhor e poder desfrutar desta vida que é tão rara, ¿no? Esse mensagem nos traz Lenine, ¿no? Essa vida tão rara, essa vida que não para e essa vida que é a vida mesmo, né, galera? Vamos que vamos a desfrutar. Então, estamos acá para seguir, mientras acomodamos acá la parrilla en esa computadora para escuchar a el gran Alceu Valença. Já está chegando acá, um clique mais. Aí está, quase chegando. Bom, você que está acompanhando a gente, manda mensagem acá para o WhatsApp, manda mensagem para meu teléfono também, pode ser. Contando tua experiência, contar aí uma receita, uma anedota. Animate, mandar um áudio acá que vamos avançar em vivo. Ainda até as 10. Temos 14 minutos para reportar acá, para passar tua experiência por las tierras brasileiras. E vamos que vamos, vamos a esperar. Así que, gracias, Juli Lara, que está aí presente, escuchándonos bien aí. Anima muito nosso coração, nosso empenho acá radiofônico. Uma maravilha. Vamos, para você, Alceu Valença, Anunciação. Lembra de quando você viajou para lá, né? Para tocar essa música, a presença do sanfoneiro que conseguiu levar a sanfona às grandes salas de concerto, Sivuca. Não é o Sivuca, não. É o Alceu Valença, galera. Aí vai. Agora sim. Esse é Nordeste, minha gente, é o Nordeste do Brasil, Pernambuco. Pernambuco com vocês na voz de Alceu Valença. Eu te anuncio nos sinos. navegar es preciso, vivir no lo es. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Aquarela. Agora sim, aí estivemos com o querido Alceu Valença aí numa performance espetacular, papá. Bom, ainda não chegou nenhum mensajito nos contando, mas um relatito de allá. Vamos estar preparando algo para a semana que vem, com certeza. E bueno, gente, é isso. Aquarela, por lo menos, garantiza um bom rato de boa música brasileira, variada música brasileira. É espetacular estar fazendo rádio, como estar sembrando, não? Fazendo coisas que já vão quedando no passado. De pronto, não comunicamos mais com a rádio. E se alguém del Montecito me escuta, querido vecino, les cuento que estamos aí, acá com o técnico Juan Martín, de levar este aparato comunicacional para el barrio, para mi barrio, para el Montecito. Muy feliz. Ah, muy feliz les comparto, ¿no? Esa alegría de tener encontrado mi lugar en el mundo. Acá cerquita, los estudios de Casa Grande, ahí por el Montecito. Voy llegando ahí hace un par de... Es una historia larga, pero estamos ahí, presentes, para construir, para cambiar, para estar colaborando, para una sociedad armoniosa en lo que se pueda. Así que me alegro mucho, ¿no? A animar mis vecines y mis vecinas para contemplar conmigo esta visión, ¿no? Este estado de la radio, estado de la comunicación popular, que es una poderosa herramienta, ¿no? De organización. Entonces, vecino, vecina, vamos para adelante con la radio de Montecito. Y justo ahí del Montecito, inspirado por mi amigo Bernie, le pregunté, bueno, che, contame qué te gusta de Brasil, contame un tema, voy a hacer un programa. Así que Bernie nos trajo a presencia de nuestro querido Dominguinhos y vamos a escuchar, como ya para ir cerrando ese programa, les voy dando a despedida, porque es así, gente. O que quedó, quedó para la próxima. Vamos que vamos a tener una semana un poco más organizada y con certeza poder estar colaborando con ustedes más que música. Algún contenido, alguna historia, ¿no? Alguna receta. Vamos a ver si volvemos a invocar a presença de Glauco Murta, já de Brasil, de Bruto Carvalho, acá de Valle de Punilla, com a agroecologia, porque é um tema bastante interessante que creo que tiene mucho que ver com este momento que vivimos acá nas sierras de Córdoba. Estuvieron nesse viaje radiofónico com Rafael Rodríguez, paranaense brasileiro que acá se aventura na sierra já hace 10 años o más. Así que, gente, les espero semana que viene, con certeza vamos a estar divulgando para que nos sintamos acompañados, acompañemos, vibremos, soñemos. Y con esto, gente, les dejo. Hasta semana que viene con más Aquarela. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá fugando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando, e nosso amor vai aumentando, e pra que coisa mais melhor. Tanto ver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, pra nós viver igualado a sangue e suga. E nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão.